começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu tô. E você? Como é que você tá? Tudo ok, tudo ok. O programa hoje promete. Muito. O Morgado já está no ar. Já está na linha? Maravilha. Já. Então, gente, vamos entrevistar, vamos começar esse programa com uma entrevista. A pessoa que vai falar com a gente hoje é o Fernando Morgado. Dá uma micro briefing, que é sempre complicado quando a pessoa tem, né, um background, assim, trabalhou em tantas, fez tanta coisa na vida. Ele, no caso, apesar de ser jovem, então, assim, só vamos falar um pouquinho do que ele já fez. Ele é mestrando em gestão da economia criativa, pós-graduado em gestão empresarial em marketing, graduado em design, com habilitação em comunicação visual e ênfase em marketing pela ESPM, é professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso, Faixa, e professor convidado da Universidade Autônoma Metropolitana de México, da ESPM, da PUC-Rio, integra o Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, onde eu estudei publicidade. Foi comentarista da Rádio MEC, falando ao vivo sobre um programa chamado Todas as Vozes, que era sobre a história da rádio. É autor dos livros Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que foi há pouco lançado, se não me engano, já, apesar de há pouco lançado, já está na quarta edição, é um best-seller. Blota Júnior, A Elegância no Ar, esse livro tem cerca de 2 anos. Como Hacer Presentaciones Exitosas, de 2017, porque ele também é palestrante. Ele é um dos autores do livro As Origens do Fotojornalismo no Brasil, Um Olhar sobre o Cruzeiro. Colaborador do livro Rádio, Teoria e Prática, e também de Avenida Paulista 900, A História da TV Gazeta. Esse último é de 2010, autoria do Elmo Frankfurt. Esse livro dele sobre o Blota Júnior, eu recebi um dia aqui na rádio pedindo que encaminhasse ao... Ai, meu Deus do céu, ao nosso... Hã? Não, o nosso colega lá do Paraná, o João Leite Neto, eu enviei para o João Leite ficou radiante com o livro do Blota Júnior. É, um livro elogiadíssimo. E eu muito acho que bom. Obrigado para quem gosta de TV, né? Ou para quem, pelo menos, quer entender um pouco o que foi a TV, já que o Blota Júnior revolucionou basicamente a arte de apresentar programas, né? Na minha opinião, ele não era nenhum apresentador, era mais assim, uma espécie de anfitrião. É. Né? E o livro é fantástico, o livro é fantástico. Depois eu comprei um também. Ah, claro, depois compraste um. Comprei, porque eu mandei para o João Leite, comprei um, mas é fantástico. Fantástico, pois é. Alguns temas abordados pelo Morgado em palestras. Presente e futuro do setor da mídia e comunicação, biografias que inspiram e motivam, gestão de marcas através de exemplos de sucesso, ou seja, branding. Então, a gente, sei lá, tem muita coisa aí, a gente não tem como fazer um programa só falando do background dele. Então, vamos começar, vamos tentar, então, dar as boas-vindas. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, boa noite aos ouvintes da rádio Showtime, um prazer falar com vocês. Uma honra, querido, eu tô já sem ar, só de tentar falar tudo que tu já fizeste, então, tô um pouco tempo de vida. Fizeste aniversário há pouco, né, parabéns, a gente já conversou pelo inbox, quantos anos fizeste? Sim, eu fiz 30 anos. É uma criança. Só 30? É uma criança. 30 anos, uau. Quer dizer que tu basicamente tá viciado em... Vamos falar então, vamos começar pelo começo, tá, querido? Uhum. Assim, como é que surgiu esse teu amor pela TV e pelo rádio? Quer dizer, imagino que fosse aquelas crianças que ficavam vidradas na TV e ouvindo tudo, mas assim, mas vamos tentar ser bem específico. Consegue te lembrar a primeira coisa que ouviste na rádio, numa rádio, ou e também a primeira coisa que viste na TV, não necessariamente o que a programação, né, que fez tu pensar assim, uau, eu vou dedicar minha vida a pesquisar isso, mas assim, as primeiras coisas que tu ouviste e viste, consegue te lembrar ou não? Olha, é difícil dizer as primeiras coisas que eu ouvi ou que eu vi, mas eu posso te dizer as primeiras coisas que me marcaram. Ok. Em termos de rádio, aqui no Rio de Janeiro, foi a Rádio Globo. A Rádio Globo que continua no ar, mas era uma Rádio Globo, enfim, quando comecei a ouvir, muito diferente. Eu depois tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Globo, trabalhei com o Sistema Globo de Rádio durante quase 8 anos. Na área de inteligência, lá, né? Lá dentro. Na área de inteligência, mais dois como, né, consultor. Uhum. Então, com a Rádio Globo eu tinha uma relação já afetiva e depois se tornou uma relação profissional. Uhum. E em televisão, duas imagens me marcam muito. Primeiro é do Silvio Santos, e depois, agora, né, ter escrito um livro sobre o Silvio, uhum, na verdade, uhum, é um pouco de um ciclo da minha própria vida, né, de ter visto tanto o Silvio Santos, eu e todos os brasileiros, praticamente. Uhum. E uma outra imagem que me marca muito é da Rede Manchete. Era uma televisão que eu gostava muito de ver. Os cariocas, todos em geral, tiveram uma relação com esse canal muito própria, muito forte, que acabou também se espalhando pelo Brasil, mas a Rede Manchete era um canal muito carioca, era um canal muito, uhum, nosso. Então eu tinha uma relação especial, especialmente com o Carnaval da Manchete. Eu me lembro muito das coberturas, uhum, do Carnaval da Manchete. E aqueles jornais enormes, o Jornal da Manchete com 2 horas de duração, uhum, eu assistia, uhum, com meu pai. Então essas lembranças eram muito fortes, isso me marcou. Uhum. Fala um pouquinho do teu livro, que a gente até começou falando antes de apresentar, antes de tu entrares, o quão bom é esse livro, né, que é o do Blota Júnior. Fala um pouquinho, assim, por que... o Blota Júnior, né, já que ele começou nos anos 50, 60, ele foi tão icônico na TV até, digamos assim, meados dos anos 70. Me fala assim, como ele te influenciou, como ele te levou a escrever como ele, a escrever sobre ele. Pode, uhum, ser? O Blota Júnior, esse livro foi um presente que a vida me deu. Eu dediquei 3 anos de pesquisa ao livro Blota Júnior, Elegância no Ar. Foi lançado, uhum, como vocês disseram, em 2015, né, 2 anos, uhum, uhum. Foram 3 anos de pesquisa que eu fiz ajudado pela própria família Blota. Eu tinha, uhum, sido autor, eu sou autor de um dos únicos textos sobre o Blota Júnior na internet. Um texto completo, um perfil biográfico rápido sobre o Blota. Uhum. E eu tinha escrito isso, a família Blota leu. Daí nasceu uma amizade com um dos netos do Blota Júnior, que é jornalista, o Cristiano Blota, irmão de outra super jornalista, que é a Sônia Blota, correspondente da Band em Paris. Uhum, uhum. E daí nasceu uma amizade com a família Blota, e a ideia, que partiu do filho mais velho do Blota Júnior, José Blota Neto, que inclusive é muito amigo do João Leite Neto, que vocês comentaram. Uhum. Muito amigo, amigo pessoal. E a partir dessa ideia era o seu trabalho. Então foram 3 anos de pesquisa, foi uma pesquisa muito intensa. Eu perdi a conta de quantas viagens eu fiz a São Paulo. Foram mais de 1000 matérias de jornais e revistas que eu levantei ao longo do tempo. Foram mais de 40 entrevistas, centenas de horas de áudio e vídeo que eu ouvi, decupei. E tudo sozinho, um trabalho diferente, por exemplo, de outros biógrafos que contam com equipes, de pesquisadores, auxiliares, não. Eu fiz esse trabalho todo absolutamente sozinho. Uau. E, no final de toda essa pesquisa, a editora Matrix abraçou e publicou o livro, que realmente teve uma repercussão espetacular. O livro, ele até hoje recebe elogios. E foi a experiência que me valeu para fazer o livro de hoje, que é claro que não é o formato do livro do Blota Júnior. O livro, uhum, do Blota é uma biografia num formato tradicional, linear, com uma pesquisa muito densa, um estilo de redação convencional, digamos assim, de biografia. Mas já me valeu a experiência para fazer o livro do Silvio, que aí é um formato completamente novo. Eu não tive acesso à família, como eu tive no caso do Blota. Eu tive acesso total à família Blota, que me cedeu todo o acervo da família, de fotos, documentos, vídeos e tudo mais. No do Silvio Santos eu tive algumas restrições. Daí eu parti para um novo formato. Fala um pouquinho, assim, ó, só te interromper um pouco. A gente entrevistou há um tempinho um ídolo teu, também a gente adora, o Nelson Roines. Né? Ah, Nelson é mais é um grande amigo, e meu chefe na faixa. A gente fez, da Manchete, mas a gente conversou com ele, foi um papo maravilhoso, e eu perguntei para ele, né, sobre o documentário dele, se ele conseguiria se imaginar fazendo um documentário sobre alguém que ele não gostasse. Né? E ele falou que não, ele não conseguiria ver isso. Né? Então, agora, já que até entraste, já começaste a falar sobre o livro do Silvio, né? No título do livro a gente fala mito. né? Para o pessoal que está pensando daqui a pouco assim, ah, não, mas é chapa branca, mas é superficial, sei lá, vamos dizer, eu li coisas de gente assim, antes de ler, claro, o pessoal comentando, tipo assim, mas será que é tipo, ou perguntando, será que é tipo aquele livro lá que o Bial fez sobre o patrão dele, né, o Roberto Marinho? Fala então pra gente o que a gente pode esperar do livro e por que o teu approach é diferente de uma biografia tradicional. Bom, em primeiro lugar, que você falou de mensagens e tal, eu confesso que as mensagens que eu li majoritariamente, inclusive da crítica, Folha de São Paulo, Estadão, do Extra, o próprio Diário Gaúcho aí no Rio Grande do Sul, enfim, todas as críticas especializadas, pelo menos, que o livro recebeu, foram absolutamente positivas e me surpreenderam muito pelo volume, né? não pela crítica positiva, mas até porque o livro do Blotter eu já tinha recebido, o meu trabalho continua, mas realmente a quantidade, a repercussão do livro, inclusive entre os leitores, o que todos têm falado, e eu reforço aqui, é que de fato, em primeiro lugar, é o primeiro livro sobre o Silvio Santos que foi escrito por alguém que nunca trabalhou com o Silvio Santos. Okay. Eu nunca fui empregado do Silvio Santos. Eu não conheço o Silvio Santos pessoalmente. Eu sempre costumo dizer isso. Eu não conheço. Não conheço. Pessoalmente, eu não conheço. É, teve um repórter, inclusive, que me perguntou quantos por cento que o Silvio Santos estava levando na venda, porque está fazendo propaganda por aí e devia estar recebendo venda. Não procede isso, não conheço o Silvio Santos, que dirá fazer negócio com ele? Então, eu não conheço. O que eu fiz no livro foi o seguinte, eu queria fazer um livro sobre o Silvio Santos, o último que tinha saído sobre ele já vão fazer 17 anos, que foi o trabalho do Arlindo Silva, e que tinha uma outra proposta, o Arlindo trabalhou por pelo menos 20, 25 anos, diretamente com o Silvio Santos, foi diretor de jornalismo do SBT, relações públicas do SBT, foi assessor pessoal do Silvio Santos. Então o livro dele tinha uma proposta, essa sim, e que até algumas pessoas têm confundido o meu livro com o dele. Okay. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo, esse cara que escreveu aí trabalhou com o Silvio muito tempo. Não sou eu, foi o Arlindo. Eu nunca trabalhei com o Silvio. O Arlindo trabalhou com o Silvio, que eu tenho de vida, mas eu nunca trabalhei com o Silvio. Tá. Nem conheço pessoalmente, né? Nem conheço. Tá. Daí, o que aconteceu, né? Como é que eu vou então fazer um livro sobre uma pessoa que eu não tenho acesso? O Silvio também não dá entrevista. Pro livro do Blota, eu tentei uma entrevista com o Silvio. Nem seria para o Silvio falar dele pessoalmente, seria para falar da relação dele com o Blota. Não consegui. Então, meu irmão, vou fazer um livro, então, até amparado pela decisão do Supremo, vou fazer um livro não autorizado, um livro totalmente independente, mas eu não posso fazer um livro sobre ele sem as palavras do Silvio, sem a visão dele, seria leviano, essa é a minha visão. Então, o que eu fiz? Um brutal levantamento documental, levantei praticamente todas as entrevistas que o Silvio Santos já deu na vida, desde 1954, pelo menos. Uau. Criei uma base de dados em cima disso, uma base de dados no computador mesmo, aí usando a minha experiência de analista de pesquisa. Indexei centenas de frases, todas elas por tema, subtema, data, fonte, e a partir disso estruturei o que seria o roteiro do livro. O esqueleto do livro. Perdão? O esqueleto do livro. Perfeito. Uhum. Okay. E a partir disso, o que, que eu fiz? Eu juntei estas frases, criando sessões dentro do livro Silvio Santos por ele mesmo. Então, o leitor, e juntei com os meus textos. Ou seja, o leitor tem as duas visões. Tem a visão minha, um relato, um perfil biográfico, independente. E, ao mesmo tempo, tem a visão do Silvio Santos. Então, tem gente que pode dizer que é uma visão favorável ao Silvio, mas talvez diga isso simplesmente pelo fato de que o Silvio fala no livro, e eu permito que ele apareça. Então o leitor, ele tem as duas visões, mas ele tem tanto o relato linear escrito por alguém independente, quanto o relato do próprio Silvio, E esse relato feito pelo próprio Silvio, a partir dessas aspas, dessas frases dele, é interessante porque mostra uma série, primeiro, uma série de dados e de fatos que o Silvio nem gosta de comentar. Por exemplo, a participação dele na política. Cerca de um quinto do livro é de uma parte que o Silvio se recusa a falar de qualquer forma. Isso sem falar de outras questões da vida pessoal. Sim, a meteórica trajetória dele nos bastidores da política, assim, está no livro então também? Mas é um quinto do livro, pelo menos. Uau! E na parte da vida pessoal, por exemplo, o Silvio Santos pegou o livro uma vez no ar e leu, falou do livro, e ele viu, tem um capítulo da vida pessoal aqui, mas vida pessoal eu não falo. E um outro quinto do livro é vida pessoal. Eu estou falando de um quinto porque, na verdade, eu estruturei o livro também de uma maneira, digamos, não linear, ou seja, ele não é uma biografia convencional que começa no berço e termina no auge. É um livro que é estruturado em cinco personalidades do Silvio Santos. Então, a primeira parte do livro é sobre o Silvio empresário. A segunda parte do livro é sobre o Silvio animador de televisão. A terceira é sobre o dono do SBT. A quarta é sobre a política e a quinta é a vida pessoal. Então, a partir disso, você tem um panorama geral da vida do Silvio, tanto através da minha visão de pesquisador, quanto das palavras dele. Por isso que é um livro diferente. E tem surpreendido, aí sim, é surpresa total, tem surpreendido as vendas do livro. Né? O livro já está na lista dos mais vendidos da Veja, já entrou, está na quarta edição, sendo que a terceira edição saiu na semana passada. Quer dizer, semana retrasada a terceira edição, semana passada a quarta edição. Uau! E vem aí mais novidades. Realmente o livro tá vendendo muito, por conta, claro, do biografado e também, o que foi mais surpreendente ainda, do fato do Silvio ter gostado do livro, apesar de tudo isso, né? Ter sido feito por um homem que ele não conhece. Uma pergunta que eu queria te fazer é sobre essa parte do livro que fala dele como dono, né? Na verdade, são duas que falam do lado empresário dele, né? Segundo que falaste. Eu imagino que tem esse, né, eu não conheço, eu só conheço superficialmente, obviamente, a vida do Silvio, então vou, obviamente, ler o livro, mas esse lado, assim, como é que pode dizer, se eu vou usar uma expressão, vai parecer pejorativo, mas não é, mas esse lado, assim, capitalista patrola, no sentido assim, obviamente ele teve, né, para chegar ao poder dele, ele teve, obviamente, que ser, nas concorrências, nas competições do dia a dia empresarial, ele teve que ser um cara de mão muito forte. Fala bastante disso, que é um lado dele que eu sempre achei assim, sempre fiquei curioso sobre isso, né? Tipo assim, as decisões dele, centralismo dele. Perdão, desculpa. Você diz de um centralismo que ele tem, né? O preço que ele pagou para atingir para chegar na posição que ele está. Tem isso bastante no livro? Como é que é? Bom, aí você pergunta, tem duas questões, né? Imagino que são duas questões e as duas questões estão no livro. O primeiro é o estilo de gestão do Silvio. Aliás, é o primeiro livro também que fala disso, né? Qual é o estilo de gestão do Silvio? E é um estilo autoritário, centralizador. O Silvio, ele acredita muito no que a gente chama de o feeling, do sentimento, aquela coisa pessoal, inexplicável, contínuo de experiência, com conhecimento adquirido de outras formas. Ele acredita muito em si mesmo. E ele acredita que dificilmente erra uma decisão. Então, baseada nessa autoconfiança enorme, é baseado nisso que ele toma todas as suas decisões. E por mais que ele diga publicamente que ouve os seus assessores, ele, em geral, não faz isso. E isso está bem claro no livro, tanto nas situações que eu relato, quanto até nas próprias frases dele. Ele reconhece que ele erra mais do que acerta, ele mesmo diz isso. Ele diz isso no ar, no SBT. Uau. Então ele... Eu coloco isso no livro e isso fica bem exposto e tá colocado. Agora, quanto ao preço que ele teve que pagar para chegar à posição que ele chegou, onde ele chegou, aí tem uma visão bastante ampla que também fica claro para o leitor, né? ele tem um fascínio, e é uma coisa que ele coloca o tempo inteiro, isso permeia o livro inteiro, é um amor, uma dedicação, quase um vício por trabalho. Quando você começa a olhar tudo que ele fez na vida ao longo dos últimos 60 anos, realmente, e ele tem 86 de vida, mas pegando aí os últimos 60 anos, 70 anos, você vê numericamente uma capacidade de trabalho fora do comum. Imaginar que ele, por exemplo, na década de 70, animava um programa de televisão de 8 horas e meia ao vivo, nos domingos, de segunda a sexta tinha um programa de rádio de pelo menos uma hora de duração ao vivo, tinha às quintas-feiras um outro programa de TV com mínimo 4 horas de duração também ao vivo, e ainda era dono de 20 empresas. Então, é uma capacidade de trabalho realmente descomunal. E esse tipo de coisa, pelo menos é o que transparece, é o que acabou permitindo que ele chegasse numa posição tão grande. É claro que existem outros fatores, a própria forma como ele lida com a imagem. Isso tudo também se destaca, é uma coisa muito... É muito específica, muito própria do Silvio, e o livro também aborda. Muito interessante essa tua, esse teu approach de separar nas diferentes facetas do Silvio, né? Ou seja, nos diferentes chapéus que ele tem que usar. Ah, agora é o momento apresentador, o momento empresário. Eu achei muito interessante isso, de separar assim, como se fossem diferentes Silvio Santos vivendo num só. Achei bem interessante isso. É, porque no final das contas, é muito difícil até essa separação. Confesso que o exercício disso foi difícil, porque eu até escrevo isso no momento do texto, que a gente não sabe muito bem onde termina o Senhora Bravanel e começa o Silvio Santos. Uau. Mas no final das contas ele tem várias personalidades que convivem dentro do mesmo homem, e elas se misturam, elas se influenciam. É realmente uma visão muito complexa, o que mostra também o tamanho do mito. É, o termo mito, no título, que acabou, acho que até agradando ele de alguma forma, mas é um título verdadeiro, é um termo muito verdadeiro, muito justo, porque essa personalidade dele tão complexa, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante dos brasileiros, né, porque ele sempre se reservou muito, acaba construindo de fato uma série de lendas, uma série de fábulas que constroem um mito, constroem realmente aquele ser inatingível, quase de fantasia, e que para a maioria dos brasileiros é um exemplo a ser seguido. É, para a maioria é um exemplo de trabalho, é um exemplo de sucesso, perseverança. Mesmo não estando imune a polêmicas, e várias ou praticamente todas estão no livro. Sensacional. E o lado, vamos falar o lado assim, qual é a profundidade, a gente fica sabendo um pouco além no lado dele criativo, ou seja, de criação de programas, de adquirir direitos de programas americanos e trazer para o Brasil. Por exemplo, eu tinha jogos, sou mais velho que tu, eu tive dois jogos dele de tabuleiro, né? Eu tive o Boa Noite Cinderela com a minha irmã, a gente jogava direto, e também o Só Compra Quem Tem. Falas sobre esses diferentes programas, esses diferentes quadros, eles chamavam na verdade de programas, né? Esses diferentes quadros ou programas dentro das 8 horas que passava, assim, a gênese de cada um, assim, me fala um pouquinho disso, que eu acho isso muito interessante, e imagino que as pessoas que acompanham o Silvio também se interessem, né? Saber como é que veio tal ideia, como é que foi, o que fazia, por exemplo, daqui a pouco o programa. Ele tira o programa e substitui por outro. Tem um pouquinho dessa... A gente entra um pouco nesse lado criativo dele? Claro, claro. Nesse capítulo do dono de televisão, na verdade está distribuído entre o dono de televisão e o animador. Tem como foi construído e como foi lançado, ou foram lançados, diversos desses programas. Inclusive no levantamento que eu fiz, o Silvio já animou mais de 100 formatos diferentes na vida. 100 formatos? Mais de 100. Mais de 100. Uau. É um recorde mundial. Talvez próximo dele, assim, contando a variedade, seja um animador chileno, que eu cito no livro, que é o Dom Francisco, é, que hoje está em Miami, hoje não, né? Já há 20, 30 anos está radicado em Miami, mas só ele chega perto, porque o Silvio tem mais de 100 formatos, é um negócio fora do comum. E muitos deles nascem, na verdade, às vezes em circunstâncias que muita gente imagina que fossem circunstâncias mais sofisticadas, mas às vezes não. Às vezes ele está no quarto de hotel, viajando a passeio, liga a televisão no quarto do hotel, assiste um negócio, acha interessante, fala, eu quero isso. Manda gravar e fazem. E ele fez isso com programas que ele próprio animou, ou com outros programas que o SBT apresentou e que eram cópias de formatos internacionais. Um caso clássico é o Aqui Agora. O Aqui Agora, e que eu cito no livro, o Aqui Agora, ele foi exatamente isso. O Silvio Santos foi a Buenos Aires, assistiu na televisão um canal Negra Libertado, que pertencia a um cara genial, que era o Alejandro Romay, um papa, que chamavam de Tsar da TV Argentina. E ele tinha criado um telejornal diário popular, que na verdade era uma revista, que misturava noticiário policial com comentários e algumas outras notas mais ligeiras. O Silvio achou aquilo sensacional, falou, eu quero um igual, mandou gravar, quando voltou para o Brasil, apresentou para o jornalismo do SBT e disse, agora eu quero um igual a esse aqui. Mandou todo mundo para Buenos Aires assistir como é que fazia um número diário. Sim, assistiram e pouco tempo depois estava Aqui Agora, e inclusive a trilha do Aqui Agora, o famoso tema de abertura do Aqui Agora, ele era cópia do que era usado na Argentina. Então, isso aconteceu com Aqui Agora, isso aconteceu dentro do programa Silvio Santos, com vários quadros, a maioria... O Coletrando é o Will Forte no americano. Claro, né? Isso. Sim. É muito interessante citar. O Wants to Be a Millionaire. Tem vários. Por exemplo, o Arriscatutto, um italiano chamado Rischiatutto. Se eu não me engano, era um programa espanhol chamado Um, Dos, Três, Responda, Tres. Se eu não me engano, Só Cobra Quem Tem era, se eu não me engano, era o Jeopardy americano. Sim. Eu acho que era isso. Sim, e assim foi. Hã? Perdão. E assim foi. Ele assistia pelo mundo, achava interessante, copiava. O Teleton, claro, o Teleton. Claro, Jerry Lewis durante anos. Claro. Todos eles eram formatos que o Silvio eventualmente assistia em algum lugar, achava interessante e fazia no Brasil. E até a própria marca do SBT, que é uma cópia da marca da ABC, que foi criada pelo maior designer do mundo, chamado Paul Rand, e o Silvio olhou, achou interessante, que é igual, e mandou fazer. Muito interessante citar o Dom Francisco, porque quando eu morava nos Estados Unidos também tinha, era sabido já isso, e às vezes até se citava nesses programas hispanos, que eles mesmos reconheciam que estavam fazendo nos moldes de um programa que era recordista em duração aos domingos, que era do próprio Silvio Santos. Eles citavam isso, volta e meia. E tinha também um outro apresentador, que era o Porcel, que era um argentino que trabalhava pela Televisa, pro canal mexicano, né, pro Univision, e ele até fez uma participação naquele filme com o Al Pacino, Pagamento Final, Carlitos Way, mas a gente vê que não só o formato dos programas, mas até a forma de apresentar, não só obviamente no Brasil, com Portioli e Gugu, que a gente vê os trejeitos até tirados do Silvio, né, mas ele fazendo escola fora do Brasil também, isso eu acho muito interessante. É, porque na verdade é um diálogo constante. O Silvio e o Dom Francisco se conhecem. Quem trouxe o Teleton para a América Latina foi o Dom Francisco em meados dos anos 70 no Chile, que o Dom Francisco é chileno. Então, e até hoje, o Teleton no Chile é um evento nacional. O Chile, ele para a cada 2 anos, lá é a cada 2 anos, para por conta do Teleton. E todas as redes de rádio e televisão se unem. É diferente daqui, que o Silvio há muitos anos tenta fazer uma rede total do Teleton e não consegue. Todo mundo ajudar. E lá conseguem. Então é um fenômeno, é um evento nacional, e isso tudo liderado pelo Dom Francisco. Sensacional. Eu quero só repete o nome do livro do Silvio Santos, por favor, só para o pessoal ouvir, e obviamente eles encontram em todas as livrarias, né? Mas é Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Silvio Santos, A Trajetória do Mito, editora Matrix. Matrix, é, Fernando Morgado, que nos deu o prazer de falar com a gente. Fernando, tá super, super, super ocupado aí com o lançamento do livro, com a repercussão. Quero te agradecer de coração por ter dado meia hora do teu tempo para falar com a gente. Uma honra e muito obrigado, tá bom? Nada, eu te agradeço muito, agradeço a gentileza, agradeço o espaço. É, realmente a correria tem sido grande e convido os ouvintes para acompanharem pelos próximos dias, que com certeza o livro, além da quarta edição, vai trazer outras novidades. O meu site vai. E vai trazer, e para acompanhar, eu indico o meu site, é fernandomorgado.com.br. E lá tem todos os contatos nas redes sociais para acompanhar. Tá, fernandomorgado.com.br. Então, esse é o site para vocês acompanharem, para a gente acompanhar. E, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e valeu a força, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Então, tchau, querido. Mais uma que você matou a pau, Marco Antônio. Não, obrigado, mas na verdade, né, ele sabe muito sobre assunto, é maravilhoso, não, e ele é um cara interessadíssimo no assunto. Mas né, então, depende muito da escolha, né? O sucesso depende da escolha que o entrevistador faz do entrevistado. Porque se você tentar entrevistar o Fufunha, por exemplo, vai ser uma desgraça. Cara, não sacanei. É verdade. Só para ele falar boa noite vai meia hora. Apesar que o nosso querido Fufunha, nosso querido técnico Fufunha, eu andei descobrindo pela internet, só que a internet, né, tu tem que ter muito cuidado com o que tu faz hoje em dia, porque pode cair na internet, né? Sim. E eu vi ao som do, tem uma música que eu adoro, aquela do lado direito, da rua direita, aquele do organização, e eu vi uma cena, na verdade, eu não sei se me marcou, tipo assim, por eu achar uma coisa lindíssima, ou se eu vou ter que fazer terapia pra tentar apagar da minha memória. Mas tava ele sambando, e daqui a pouco ele ficava meio puto da cara, né, na internet, sentava, e o pessoal dele assim, não quero, não vou fazer, pô, o pessoal vai, e daqui a pouco ele pulou de novo, e ele rebolando e girava sobre o eixo. É verdade, nós fizemos aqui no estúdio, tem muita coisa no YouTube do Fufunha na Rádio Showtime, muita coisa, ele dançando, tem então, muita coisa. Temos que procurar também, gente, temos que procurar também, porque, olha, falando sério, eu me lembro que na hora eu ri, mas agora eu tô até com uma dor no coração, eu acho que hoje, quando eu for dormir, eu acho que eu vou ter dificuldade, que eu vou acordar aquelas poças de suor, sai Fufunha, sai, que eu tô dormindo sambando. Chuta que é macumba! É? Chuta que é macumba. vamos então começar a nossa garimpagem dos anos 50, pode vambora. Ser? Vai lá, Fufunha. Um grande abraço. Vamos lá. I'm so helpless without you. I'm helpless alone. I need you, darling. I can admit we've said our last goodbye. Why can't you help me and come back to my arms? Won't you tell me my fears are false alarm? Is it hopeless to love you? Don't tell me it's so. For nothing else would help less than to love. Why can't you help me and come back to my arms? Won't you tell me my fears are false. Alarm is so. For nothing else would I help less than to know. Marco Antônio. Uau! Esse grupo aí é The Platters. Né? A gente já tocou outra música obscura deles em um outro programa. No caso, a que a gente tocou agora na íntegra foi Helpless, já na linha de indefeso de uma pessoa que não sabe o que fazer da vida. Obviamente, nesse caso, por amor, por um amor que não foi correspondido. A canção de 57, uma das maiores canções deles. Eles tiveram cerca de 40 canções. Entre as 100 mais tocadas no parado de sucesso da Billboard entre 55 e 67. A gente vai tocar Twilight Time, um Twilight Time daqui a pouquinho, um trechinho, para o pessoal que estava em Saturno, Marte, não está conectando o The Platters, mas de todo caso com o nome, né? Então, eles começaram em 52, em Los Angeles. Entre os sucessos deles imortais são The Pretender, Only You, Magic Touch, Smoke Gets in Your Eyes, Twilight Time. Já tiveram 9 formações, cerca de 25 pessoas entrando e saindo do grupo. Eles podem ser ouvidos em cerca de 100, 100 trilhas sonoras, incluindo, por exemplo, Rock Around the Clock, que era no Brasil era Ao Balanço das Horas, um dos primeiros filmes de rock and roll feito, obviamente, tendo um público jovem como alvo, feito nos Estados Unidos, é um filme de 55, obviamente também no sacado pelo nome Rock Around the Clock, obviamente no elenco também aparece se apresentando no filme o Bill Haley and the Comets. Eles também estão podem ser vistos num filme chamado Garota Sem Lar, que era um suspense classe Z, que é um filme de rebeldia adolescente, que o pessoal se reúne nos jukebox fumando cigarro e pensando em moralidades. É um filme feito em 58, com uma sub-Jane Mansfield, que era a Mamie Van Doren, e dois filhos de grandes comediantes, o Harold Lloyd Jr. e o Charlie Chaplin Jr. no elenco. Também tem um outro filho de grande ator no elenco, é o James Mitchum, filho do Robert Mitchum. E também como atores, nesse Garoto Sem Lar, Paul Anka e Mel Tormé. Então, olha só. Também eles podem ser ouvidos, o The Platters, no Lágrimas Amargas de Petra Von Kant, que é um filme do Fassbinder, com a grande Hannah Shigula, Porky's 2, La Bamba, numa coprodução França-Israel de 93, se eu não me engano, passada num kibbutz, o filme se passa nos anos 60, num kibbutz, o nome era Pour Sacha, com a Sophie Marceau. Também no filme que eu detesto, chamado Professor Aloprado 2, com Ed Murphy, e várias outras, como eu falei, quase 100, cerca de 100 trilhas sonoras. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Twilight Time? Por favor. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Essa música é fantástica, viu? Maravilha de música, né? Maravilha de música. Gosto mesmo muito dela. Vamos então pro Twilight Time, essa música é de 58, cerca de 14 meses depois de ter sido lançada a que a gente tocou antes, a Helpless. Essa aí emplacou nas paradas, nos hit parades americanos e questão de 3 meses depois na Europa. Vamos pro ano 60, pode ser? Love me, love me, love me, love me, love me, love me, darling. Love me, love me, love me, love me, love me, like I love you. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, darling, do. That you love me, love me, love me, love me, love me, like I love you. When you kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, darling, dear. me, love me, love me, love me, my darling dear. Antônio. Ah, esse é o cantor Ben E. King, ou Ben E. King, né? Canção Love Me, Love Me, é de 61, tem um clima bem Elvis Presley, né? O maior sucesso dele, obviamente, foi Stand By Me, vou tocar um trechinho daqui a pouco, apesar de ser óbvio, mas tudo bem, merece. Também de 61, o maior sucesso dele, né, que Stand By Me. Ele também teve um sucesso, foi menor que o do Stand By Me, chamado Spanish Harlem. Essa música é meio irmã de Spanish Harlem, que a gente ouviu agora, né? Tem uma pegada latina, no caso, porque ele nasceu numa cidade chamada Henderson. É a mesma do Engelbert Humperdinck? Exatamente. Isso aí. Com Engelbert Humperdinck é fantástica. Sim, sim. O Benny King, na verdade, ele nasceu em Henderson, né, na Carolina do Norte, uma área super rural, e com 9 anos de idade a família se mudou para a selva de pedra, para o Harlem, né, e parte do Harlem tem esse lado que eles chamam de Spanish Harlem, que era basicamente habitado por porto-riquenhos, depois mais adiante por dominicanos, tudo bem. Então, no caso, ele fez sucesso, Spanish Harlem, né, mas ele está em cerca de 100 trilhas sonoras também, mas é incrível que das quase 100 trilhas sonoras, 90% são com o Stand By Me. E daí o resto, tipo, Spanish Harlem, né? Então ele não é um one hit wonder, mas ele seria quase que um two hit wonder, o Benny King. O nome dele verdadeiro é Ben Nelson, ele já foi de um grupo assim que tu gosta um pouquinho, chama The Drifters. Gosto, né? Muito. Exatamente, ele foi do The Drifters. Na verdade, ele começou com um grupo chamado The Five Crowns. E daí mais tarde naquele ano, o agente do The Drifters despediu todos os integrantes e trocou por gente nova. Então até o nome do grupo começou por The New Drifters, depois eles derrubaram o New. Ele ajudou a escrever aquele clássico There Goes My Baby, que foi, no caso, o primeiro sucesso dessa nova versão do The Drifters. Ele faz o vocal solo no Save the Last Dance for Me, que é uma clássica também, do Drifters. E... né, como eu falei, tá, cerca de 100 trilhas sonoras, vou citar algumas que ele pode ser ouvida. Tem um filme chamado Fingers, eu não sei se tem título no Brasil, é um filme com Harvey Keitel bem jovem, e com a Tisa Farrell, irmã da Mia Farrell, e também aquele atleta Jim Brown, um afro-americano, um dos deuses lá de futebol americano. No Cowboy do Asfalto, no Conta Comigo, né, aquele filme com o River Phoenix, de 86, dirigido pelo Rob Reiner, com a participação do Richard Dreyfuss, cujo título original era Stand By Me, né? Então foi esse filme, o sucesso desse filme em 86, fez a canção ser redescoberta por gente que não era nascida nos anos 60. Também tem um filme que eu adoro chamado A Marca da Corrupção, o título original era Best Seller, é um filme com o Brian Dennehy e o James Woods. Também toca, o Ben E. King pode ser ouvido lá, o Salsa, o filme quente, que é uma espécie de versão latina do Dirty Dancing, que era com o Robbie Rosa, do Menudo, produzido por dois caras que tu adoras, Menar em Golan e Oran Globos. E esse, pessoal, silêncio aqueles da Canon. Dirigido pelo Boaz Davidson, que é um israelense que fez um filme que volta e meia, quando a gente cita trilhas sonoras aqui, a gente cita o filme, que é O Último Americano Virgem, que é um filme que eu adoro. Flamingo Kid, também, que é um filme com Matt Dillon, dos anos 80, mas se passa nos anos, eu não me lembro se é nos anos 50, nos anos 60 que se passa, também pode, tem Benny King na trilha sonora, e até um filme recente para gurizada, para garotada, chamado Power Rangers, um novo filme do Power Rangers, também toca Stand By Me. Então, ou seja, o espólio, as viúvas estão faturando ainda em cima do Stand By Me, que o Benny King tornou famoso, né? Então, vamos para os anos... vamos tocar um trechinho só, então, Santos, né? Stand By Me é relevante, mas vamos tentar só. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, bom, essa estourou no mundo, né? Essa é um clássico dos clássicos, né? Ele foi considerado por um grupo de músicos como uma das 500 canções que moldaram o rock and roll, né? No caso, o pessoal do Rock and Roll Hall of Fame. Ele, vale dizer que ele está agora 30 de abril, completou 2 anos do falecimento de Benny King, ele morreu de doença coronária. E também, já que a gente tinha citado antes o Paul Anka, rapidamente ali, ele vale dizer que também fez vários tours pelo mundo com o Paul Anka. Vamos então para os anos 70? Vambora. Por favor. Too many loves in your eyes, breaking my heart. Ô, Marco Antônio, eu, fala, não sei, eu não sei você. Eu nunca ouvi Andy Gibb sem ter o apoio dos irmãos. Não, inacreditável, né? Nunca ouvi. Só que não reconheceu seu grande Andrew Roy Gibb, né, que nasceu em 58, em março, 5 de março de 58, faleceu em 10 de março de 88, ou seja, 5 dias antes de completar 30 anos. Né? Sempre teve uma carreira solo, muita gente, já vi jornalistas famosos assim, falando que era um dos Bee Gees. Não, ele era dos irmãos, irmão, obviamente, do Morris, ou do Morris, do Robin e do Barry, mas ele nunca foi do grupo Bee Gees, né? Como ele era o cara tipo, mais boa pinta, assim, e supostamente até por razões de ego, ele não quis, ele foi convidado para, supostamente o intento era que no início fosse um quarteto, mas ele nunca quis. Então ele quis fazer carreira mas solo. Mas também teve... nunca fez carreira solo, porque os irmãos estavam sempre atrás, ele, né? Ele fazendo... teve, na verdade, três hits, né? É que cá pra nós, né? Tu comparado com o trio de irmãos, é cá pra nós, né? Não era ninguém. É apenas um dos maiores vendedores da história, não, né? Não era ninguém. Pois é, ele... Essa que eu só acho lindíssima, o nome é Too Many Looks in Your Eyes, foi gravada em 76 e lançada em 77. Como eu falei do Andy Gibb, ele faleceu, de início falaram que era por overdose, mas pelo menos segundo a família, não foi por overdose, mas foi, obviamente, pelo coração, está completamente danificado por anos e anos de muita vodka e cocaína. Né? Mas também dizem que foi fazendo fofoquinha. Mas né? Também dizem que foi a grande desilusão amorosa com a que Vitória ele teve, Principal, né? Vitória Principal, que lá abandonou ele. O que eu li de algumas, na boa, assim, acho que bem umas 30 fontes, claro, a gente não vai jamais saber a razão certa, mas parece que, na verdade, foi uma desilusão amorosa, mas causada por ela chegar e dar um ultimato a ele, que, tipo assim, ou eu, ou a cocaína, né? Exatamente. Porque ele começou a desenvolver uma paranoia, inclusive medo de se apresentar, e começou a faltar performances, a convidado para programas de rádio não ia, e literalmente achando que não ia conseguir cantar na hora, assim, uma coisa muito, muito triste. E ele pode ser, ele era grande fã do grupo The Eagles, vale dizer que quando ele gravou essa canção aí, eles estavam no mesmo estúdio gravando Hotel California, olha como o mundo é pequeno, né? E o Joe Walsh, do Eagles, toca nesse disco dele de 77, do Andy Gibb. Também dá para dizer que ele pode ser ouvido naquele filme até que aquela sequência do primeiro Panteras, com a Cameron Diaz, o segundo que tem o Rodrigo Santoro, uma participação, as Panteras detonando, e também naquele desenho animado para jovens e adultos, South Park. Vamos tocar um trecho de um hit dele, I Just Wanna Be Your Everything, 77. Pra variar com os irmãos. Pra variar com os irmãos. Auxílio luxuoso. É. For so long, you and me been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart. Olha, sem querer ser maldoso e sendo, com os Bee Gees atrás até eu cantava. Mas eu sou suspeito a dizer, porque eu acho a Just Wanna Be Your Everything, é completamente Bee Gees a canção, né? Mas eu achava ele bem afinado. Bem afinado. E obviamente quando entra os backing vocals dele, na boa, né? Pra usar a fralda geriátrica se mijar todo, né? Não, ele tem competência, maravilha. Ninguém nega que tem competência, mas com os Bee Gees até você não, cantaria. Brincadeira, né? Vale dizer também que ele namorou, ou pelo menos a imprensa vendeu a ideia que ele namorou a Olivia Newton-John, e em 1980 foi lançado aquele filme dela, Xanadu, ou Xanadu, né? E dá pra notar, e ele sempre teve o sonho de ser ator, ele tentou algumas vezes ser ator, assim, ele apresentou o programa de de música, né, como ele era um galã, um cara que era super carismático, e uma coisa que eu nunca achei indício disso, né, ou seja, eu não tenho prova, mas é uma especulação minha. Se a pessoa vê o filme Xanadu, o parceiro dela no filme é o Michael Beck, que era o líder do Warriors, do filme Warriors. Sim. E não tô te mentindo, é igual ao Andy Gibb. Então, a minha especulação é, tanto que eu já vi até críticos chegarem e dizerem, né, que não gostou do filme Xanadu, porque o ator Michael Beck não está, o ator Andy Gibb não, o Andy Gibb não está bem no papel. Eles são muito parecidos. Então, o que eu deduzo é que ela tentou colocá-lo, né, como ator no filme, daqui a pouco ele não passou nos testes, ou daqui a pouco, quer dizer, o pessoal viu que ele não tinha nascido pra coisa, e colocaram o Michael Beck, mas o Michael Beck tá igual fisicamente ao Andy Gibb. Não, você precisa te confundir os dois mesmo. Queridão, vamos para os anos 80? Uma fufanha. Tá. Antônio. Essa aí é uma dupla chamada The Corgis, K-O-R-G-I-S. A gente tocou, acho que há um mês, uma outra canção deles obscura. É uma dupla britânica, os dois cabeças deu ser o Andrew Creswell e o James Warren. Começaram em 78, foram até 82, depois voltaram em 85 até 86, depois 90, 93, e estão planejando um novo retorno. Eles supostamente não aguentavam mais acompanhando o outro, se detestavam, mas eu suspeito, eu acho que a razão de estarem voltando é que supostamente a Universidade dos Filhos está muito cara lá na Inglaterra, então eu acho que eles colocaram de lado isso, né? A hipoteca, sabe como é que é, ex-esposa, sabe como é que é, né? Então, queria que eu te perguntasse uma vez pro Michael Caine, como é que ele, depois de, quando ele, tava, ele não pôde receber o Oscar, né, pelo Hans e Suas Irmãs, porque ele estava nas Bahamas filmando Tubarão 4. E eu perguntava pra ele, tá, mas, pô, mas, né, Tubarão 4, por quê? Dele assim, você gosta dessa vista, a vista aqui da janela que você tá vendo? O cara disse, o entrevistador disse, gosta dele, pois é, quem comprou essa vista foi Tubarão 4. Então, esse grupo eu acho bem interessante, essa canção de 80, eles podem ser ouvidos uma comédia francesa sobre viagem no tempo com aquele ator Gérard Darmon, era sobre dois coroas que voltam aos anos 80 para tentar consertar as burradas que fizeram, o nome original era Bis, e no Brasil era De Volta para o Passado. Também numa série muito elogiada, uma série espanhola chamada sobre o ditador do Franco, chamado Cuéntame, e também na novela Sol de Verão de 82, uma novela brasileira. Vamos só tocar um trecho da canção deles que fez muito sucesso no Brasil. Change your heart. Essa tocou até furar o disco, viu? E não tô inventando, mas eu tenho tipo um gráfico que eu faço de memórias minhas, assim, e se eu não me engano, o terceiro tapão na cara que eu levei por tentar dançar lenta muito apertado foi ao som dessa música. Que beleza! Foi em Imbé, que é uma praia aqui de do litoral gaúcho, e eu me lembro que eu tirei, se eu não me engano, eu vou falar o primeiro nome, não tem como processar, mas a Andréia, se eu não me engano, ela me deu um tapa que sem mentira mesmo, eu me lembro que eu parecia, parecia que o crânio, que o cérebro deslocou do crânio, assim, que eu vou te contar, que eu fiquei tremendo, uns 5 minutos, e foi ao som dessa música. Então, quando eu ouço essa música, eu fico emocionado, mas dividido, entendeu? Eu fico feliz, eu gosto, fico arrepiado, mas também, isso, as bochechas ardem. Então, é isso aí, gente. Quero agradecer pelo espaço. Acho que o programa foi bem bom hoje. Muito. Por favor. Até sábado. Quero agradecer. Perdão, desculpa. Até sábado. Isso. Agradeço, João, Fufunha. Por favor, não leva mal. É coisa do João ficar pegando teu pé, Fufunha. Não. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho mais coisas do Fufunha guardado que eu vou publicar mesmo, tudo. Mesmo. Opa! Tudo no Facebook. Ó, em vez de tu falar, coloque em livro. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando toca a Will Survival, a MCA, nós estamos segurar o Fufunha aqui. Você não tem ideia do que acontece. Mas não leva mal. Quando toca a Will Survive ou toca a San Francisco do Village People, eu não consigo me segurar. Ui! Então, quer dizer, ai! Eu já te falei 500 vezes, para de ser, cabeça fechada. Artista não tem sexo, por favor. Samambaia, o que tiver pela frente, buraco de fechadura, o que for. Gente, obrigado, ouvintes. O programa foi ótimo. Obrigado pela audiência, pelo apoio de vocês. E até breve. Até sábado. Tchau, Marco Antônio. Gente. Tchau.